Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Olá caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro de 2012 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos ter aqui vários intérpretes que são todos eles conhecidos. Por exemplo, Caravelli é o primeiro nome que nos traz o tema Les Filles Mortes. É como se chama então a primeira música desta edição do nosso Nota 7. Para ouvir também a segunda melodia, que é de Paul Mauriat e a sua orquestra. O tema chama-se La Gazza Ladra. São as duas primeiras músicas nesta edição do Nota 7, aqui mesmo no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Escutar Paul Mauriat com a sua orquestra, compositor francês, falecido já no ano 2006. Agora vamos ficar com Kenny G, ele que nos traz The Moment, para ouvir também a música de Santana. Chama-se este tema Samba Pati. Para fechar esta edição de Nota 7, vamos ficar com Dancing Shadows, a música de Army, guitarrista, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Quero informar os estimados ouvintes que, enfim, amanhã voltarei, como é lógico, mas não estarei presente na próxima semana. Ou seja, no próximo fim de semana, nos dias 3 e 4 de março, não haverá Nota 7, devido ao facto de não estar presente aqui mesmo, portanto, na Rádio Interweb. Estarei presente sim, mas não como locutor. Ora, vamos então ficar com estas duas, com estas três melodias, aliás, e eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então na próxima, ou seja, já amanhã, no próximo domingo, para mais Nota 7. Tenho então uma boa tarde, já de seguida chega Girassol, enquanto que na Antena Web chega Star Music. Boa tarde e até amanhã. Canal 2 da Antena Web.